Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa da MCD Produções, desta vez com o tema reassentamento. Moçambique é um país localizado na zona costeira e quando chega a época chuvosa, as zonas próximas da bacia do rio Limpopo ficam inundadas, resultando cheias principalmente na província de Gaza, concretamente nos distritos de Xokwe, Xibuto e Xai-Xai. O governo de Moçambique prefere reassentar permanentemente as pessoas vítimas às cheias, oferecendo terras nas zonas altas, ajudando desta forma as pessoas que concordam em mudarem-se. A melhor opção é as comunidades mudarem-se das zonas baixas para as zonas altas, evitando o impacto que poderá surgir devido às cheias futuramente. Durante a recuperação das cheias, é importante que as pessoas deslocadas sejam munidas de uma capacidade sobre a opção de se mudarem para lugares mais seguros, onde não serão atingidas pelas cheias. Os desafios de reassentamento continuam um problema ambiental na zona de reassentamento, porque a terra é menos fértil do que a terra nas proximidades do rio, visto que se um agricultor preferir cultivar no seu terreno próximo ao rio, é necessário viajar entre a zona de assentamento e a terra de origem. Quando a distância entre os dois lugares é muito grande, as famílias tendem a dividir-se para estarem presentes em cada terreno. Lídia Alberto Matavel, reassentada de Cochambang, diz que se sente no sofrimento, porque quando o vento sopra, destrói as tendas. Mesmo quando chove, não cozinha. Os desafios na zona são maiores, porque não tem casas melhoradas nem hospitais. Mina Lídia Alberto Matavé. Lá nai, tito nai, caraqueca é moia, cuiaxi, lá machá, amatende. Se, como é que nai, supeque, né, louco, na tempula, e regue, e cuva, atende, na cuciribu, enzil. Alá, como ganga, luanyuan, lo, e enjanga, cu, tle, lanzaga, colaca, cu. Aí, na tim, do vira, nita, finda, pinça, lé. Sá, o come, lá, xpun, xá, o come, munga, e lué, lá, me, socorre, xpun, xá, o cu, xá, matshanela kuyetlela kona ala ne funuwe matende na mitpanela vai ya velile ni maprato ni mapakile vai ya velile ni ka ofama kamkara la kanda wa nyuwani swivilelo swa kona hi ku kuvela hi laka ku tshama goka kuyetlela kona xivilelo xa xikulu xintamu lexo ni xibedhlele kuva adropeni kule swi kala swo kala na nsiku a wu na mali ya ka xibedhlela. Por sua vez, Salmina Fernando Bila, solteira, diz que já receberam chapas, mas não é possível construir uma casa apenas de chapas e a maior necessidade que tem é a falta de casas melhoradas e pedia que o governo disponibilizasse um fundo de apoio às vítimas das cheias para ajudar na sua recuperação. Salmina Fernando B. Na como ganhou a minha mãe em Tito Quat, mas eu tito quase caminho logo o pega o gol do chama tendo só antes que se a fumulou aí na loa eu enxugo e não vai mais dar uma matéria para que ele mude mas já me nasceu se só que já mais aí na estive se dá na como ganhou lá na coca rata e não vai cumprir o minha qual é nega nima cona qual é nega chama cona anuel o colo lá cacata e aoli anu como ela pode nem chin chava nem vai cumprir o minha no gol nem vai fumulou nem vai na vamos ver ainda com Eu não sei se você está fazendo isso. Senta ya kanjani mi. Letitini baka kutili pambini zukarati. Kumina kola nungu nifiluwe inuna. Wangwani mama kuru wangu buka kufana na mina. Waole. Maji mina anina chumu. Futi ambi ipasi la umunu. Nalilawa kuteka. Anina male. Intaliteka hii. Aliso umu unga maa kukubini wanka ipuneka. Ilo kungi ui nika ui pakela male ya kukubi amba. Anko operativa ya hii. Na wanda ambi so kubini ita. Kuma kubini ipuneka iso. Lava ati kwenta kubata kumbikuri. kurima kumbe kushavisa nambi hina va madala ringana ku veni ntirho wa hina kumbe wa ku khula ku. Isabel Zita, também ressentada de Cochambá, explica que foram exortados que devem aprender a lidar com os problemas do dia após dia. E a situação na zona neste momento está normalizada, mas o que aconteceu foi que quando saíram do centro provisório foram distribuídos tendas e por causa da temperatura todas elas já estão em condições péssimas e não têm onde dormir sem correr riscos. Por isso, a rotina diária tem sido difícil. Lomo etitwa kahle hosi la lomo le rangelile kahle li fuma kahle manje swikhalo swi ta ku swi hixanisa hi ntamu i ku hi kotlana ni ku va matendela hi nga suka na wusiniya se ma hahlukelile hi kumeka na hi tshama hi neliwe hi timpfula matshamelo ya hina ma hi karhatela swa swinene se inaka ku kumeka leswaku hina van'wanyana hi suke ku seni ya matende hina hi nga na matende hi kambirhi manje madadla hi nyikiwile manje xa ku ya gaxa hi naxo nyamuntlha hi fikeliwe hi mukulu wa hina bava jeje na yena va vula leswaku elana ku lava ku mi tivonela a matshamela mada matika ku lava ku mi swi tiva swa ku munhu loko a tswaliwile wa sungula ka a ka sa tlhela enjene hinkwaswo mitimahela leswaku mi ta zama kumaka ku etlela mi ta humula ku a ku tshama matindini ha swi twa hi swiyali ntsena lexi ta ku xi hi karhata hi lexaku leswaku nhlanga lowu hi ta wu sungulisisa ku yini xitaka hi ta xi xavisa ku yini a hi nga tirhi hi nga manchumu hi va vanhu hi ngo wu tshama kolaya a hi swi tivi kambe swona hikuva se ba va nga ta ta ta hi byela swa ka hi mahina o se hi swi twile hi ta langutela leswaku mamahela lawa hi nga ta endla wona hi wahi ku va hi za hi kota ku mfumo u hi kuma ku hi hlayisa na hi li kola matendeni hi nga kona. Empregos e sustentos nas zonas de reassentamento devem ser garantidos, caso contrário, as pessoas podem voltar às suas terras ou de origem, apesar do risco. Algumas pessoas recusam deslocar para as zonas de reassentamento, mesmo que as casas dos deslocados sejam vulneráveis às cheias. Estes querem continuar a ter acesso às terras que deixaram quando vão às zonas de reassentamento, visto que é difícil também deixar de lado a identidade histórica com a zona, incluindo uma ligação ao lugar dos seus antepassados. Rafael Carmona, diretor de Serviços de Planeamento e Infraestruturas do Distrito de Chibuto, diz que os benefícios que as pessoas assentadas ganham são terrenos nas zonas seguras que garantem a segurança das suas vidas humanas e dos bens materiais. Rafael Carmona, sou o diretor do Planeamento e Infraestruturas do Distrito de Chibuto. Bom, benefícios são esses, né? As pessoas têm talhão, têm um talhão numa zona segura, têm um talhão em que podem pensar na sua vida dia a dia durante todo o ano, não tem que pensar que quando começar a época das chuvas tem que ver se vão viver, se não viver, se vão perder bens, se não vão perder bens, se vão perder cabeças ou não, pelo menos esse é um dos grandes benefícios que as pessoas podem ter capitalizado no reassentamento. Bom, como eu disse, temos grandes desafios que ainda temos, as pessoas estão reassentadas, temos consciência que as pessoas não estão satisfeitas ainda, com toda a razão, e nós primeiro demarcamos alguns talhões na zona alta do distrito de Chibuto, para falar da zona de Moamusa, de Cochumbano e de Mutuquete, e demarcamos também alguns talhões em Amene e em Xamite. Mas grande parte das pessoas que foram reassentadas depois cheias foram colocadas em talhões pré-existentes nos bairros de Moamusa, Cochumbano e Mutuquete. Eram talhões vazios que estavam lá, sem ninguém, que nós ocupamos para reassentar essa população. Mas continuam ainda disponíveis talhões na zona de, que chamamos nós zona de expansão do distrito, para a colocação de pessoas, não só vítimas da cheia, mas como qualquer pessoa que queira ter o seu talhão para iniciar a sua vida privada, os talhões estão disponíveis. Bom, nós parcelamos, nós temos aqui a discriminação de todos os talhões que foram parcelados, que foram distribuídos nós, ao longo deste ano, em Moamusa, Cochumbano, Mutuquete e Nhamene, nós parcelamos 416 talhões e desses 416 talhões distribuímos 255 e foram habitados 196 talhões, que ainda temos cerca de 160 integrantes que ainda não foram ocupados, mas estão continuam disponíveis. Bom, para além de apoios de caráter psicossocial que o governo tem estado a prestar de forma regular, portanto, temos ido lá para... As nossas equipas têm ido lá ver, fazer assistência àquelas pessoas para ver o seu processo de integração naquelas comunidades e também... Tivemos um trabalho de distribuição de algum material, não é todo, mas distribuímos algumas chapas, alguns barrotes, pregos e de várias polegadas, arame queimado, rolos de arame galvanizado. Sabemos que o material que nós distribuímos não é suficiente para as pessoas edificarem suas casas, mas também as pessoas têm que ter consciência que, e nós temos estado a dizer isso sempre que vamos fazer reuniões naquelas zonas, que as pessoas para edificarem suas casas não têm que ficar à espera que o governo venha edificar as suas casas. Com esse pouco material que o governo já conseguiu disponibilizar com o apoio de parceiros, as pessoas têm que mostrar os seus primeiros passos para, em caso de pedirem mais apoio ao governo, o governo, por sua vez, vai solicitar aos parceiros e eles têm que ver quais são os passos que essas populações que estão a pedir apoio já deram. O que tem acontecido é que alguns parceiros têm visitado a zona de assentamento e não vêem melhorias em termos de edificação de infraestrutura definitiva das pessoas. Quando é assim, é difícil continuar a apoiar para alguém que as pessoas têm dúvidas se realmente estão a usar o material que nós estamos a dar para edificar as suas casas ou se estão a vender, ou estão a dar outro tipo de destino, ou se estão a levar para as zonas de onde chamamos nós zonas de risco. Então é um pouco complicado apoiar pessoas nesse sentido. O apelo que nós fazemos é que, com aquele apoio que o governo já deu, façam alguma coisa para a gente ver qual é o nível de necessidade que as pessoas ainda têm. Bom, o que nós temos estado a fazer e o que nós podemos fazer é estar a fazer essa sensibilização. Primeiro, apelando às pessoas que as cheias que aconteceram no final do ano passado, no início deste ano, não são as últimas, vão continuar a acontecer. E a ciclicidade dessas cheias já não é aquilo. As pessoas, houve algum tempo em que a gente pensava, bom, aconteceram as cheias de 2000, naquela dimensão só podem voltar a acontecer daqui a 50, 100 anos. Mas as cheias voltaram a acontecer num espaço de tempo muito curto, se calhar começa a encontrar as pessoas desprevenidas. E as pessoas têm que começar a ter consciência disso. Que o governo vai continuar a apoiar as pessoas que estão na zona de risco, vai continuar a apoiar. Mas o governo tem também as suas limitações, tem que contar com o apoio de parceiros e sempre há de haver uma outra pessoa que há de ficar para trás. E isso é o que nós não queremos. Aquelas pessoas que foram dados talhões podem ter casas sazonais nas zonas, porque é lá onde fazem as suas machambas, é lá onde fazem o pastoreio do seu gado. Podem ter casas sazonais nessas zonas, mas tem que ter consciência de que é preciso ter casas definitivas nas zonas de assentamento. Senhor Coça, oi senhor Coça, esta casa mostra que passa 2 semanas sem se varrer. Aonde o senhor Coça se meteu? Poxa, será que voltou para a sua terra? Viaje para lá daqui a 3 dias, para certificar se ele voltou para lá. E senhor Mateus? Está já batido, meu. O que se passa? Na nova zona que foram nos deixar, a vida está difícil, mano. Ah, é por isso que eu voltei. Estou perto das minhas machambas. Hã? É por isso que eu voltei. De um lado, tem razão, senhor Costa. Mas em janeiro, voltam as cheias. Será que vais conseguir tirar tudo quando chegar as cheias? Sabemos que essa terra é fértil. Também só veio para lançar sementes. Mateus, tens razão. Eu já parei para pensar. Já me disseste que em janeiro hão de voltar cheias. Não sei como é que é de fazer. Vais ter que me ajudar. Eu, daqui a uma semana, irei preparar todas as minhas tronchas. Vou usar esta terra apenas para o cultivo. Muito obrigado, amigo. Por isso que dizem, amigo que é amigo, ajuda. Epa, sabe, amigo, vamos voltar para cá, para lá onde nos deixaram. Sim, na zona de assentamento. Se bem que para ser besta, vamos lá voltar. Epa, já, vamos juntos. Quando fuzira banjanga, quando chamera matraco. Messi, vamos lá. Via Messi, via Messi. Quando fuzira banjanga, quando chamera matraco. Via Messi, via Messi. Quando quatira em casanga, quando chamera matraco. Via Messi, via Messi. Matraco um dia, matraco um dia. Matraco.